No tema da conferência, por duas razões. Primeiro, porque acredito que o pastor João, ele orou sobre isso, e eu perguntei-lhe a ele: olha, João, mas o tema veio do quê? Apareceu assim como? Porque eu fui pesquisar um bocado à internet, celebrar o futuro. Ok? Se vocês puserem lá no Google celebrar futuro, vocês vão dar, sabem com o quê? Com algumas empresas multinacionais e internacionais, onde grandes homens da gestão e da economia falam sobre celebrar futuro, como para dar continuidade àquilo que se está a fazer, de maneira que o futuro tenha mais resultados que o presente. E claro, fui tentar perceber também o que é isso de celebrar e celebração e etc. E entretanto, encontrei três palavras. Uma delas é a raiz etimológica da palavra celebração, ou de celebrar. A palavra celebrar vem de uma palavra grega, kele. Kele, kele ou kele, que tem a ver com o seguinte. Inicialmente, kele era a marca que um navio deixava na muralha. Vocês sabem, naquele tempo as muralhas não eram como hoje. A marca da própria quilha. Sabe o que é a quilha que está na proa? Oh, irmão António, estou a falar bem? É, não é? Temos ali um patrão da Costa da Caparica. Sabe o que é que eu estou a dizer? Que a quilha do navio está na proa, aquela parte aguçada, percebem? Marcava. Mas não só. Vocês sabem que as ondas que são, que se manifestam depois de um barco passar, que são feitas através, essas ondas, é devido à quilha. A proa do barco, a quilha do barco, ao cortar o mar, produz essas ondas. E essa palavra que ela era usada no sentido de o ajuntamento, coisas que atraíam, situações que traziam pessoas. Mais tarde foi usado também para usar muitas pegadas. Se vocês estiverem num lugar qualquer, numa praia, e verem muitas pegadas, significa o quê? Que esteve ali muita gente. Ou seja, uma celebração é alguma coisa que atrai pessoas. É um acontecimento que atrai pessoas. É por isso que se chama célebre a quem? A uma pessoa que atrai pessoas. Não? O que é uma pessoa célebre? Percebes? Vem precisamente da mesma raiz. Pessoa célebre é aquele que atrai pessoas. No entanto, nós vemos a palavra no português celebrar, celebração, etc., na Bíblia, desde no Velho Testamento e por aí fora. No Novo Testamento vim-me aflito para encontrar isso, essa palavra assim. Mas há palavras que nós acabamos por traduzi-las como celebração no sentido de festa. Porque celebração é uma festa, correto? É ou não é? É uma festa. E nós não devemos perder de vista que a Conferência do Desafio Jovem é, em si só, já uma celebração, um lugar de festa. Porque vimos fazer festa ao Senhor. Vimos celebrar a Deus, porque Ele é digno da nossa festa para Ele. Claro que hoje podemos ver a celebração como um contrato, celebrar um contrato, percebe? Porque celebrar um contrato é marcar alguma coisa escrita em que duas pessoas vão reconhecer que naquela data, naquela hora, eles, entre eles, assumiram o compromisso de comprar, de vender, de alugar, de se associar, de casar, etc. Está certo? Mas eu hoje queria falar-vos da palavra de celebrar ao Senhor em tempos contrários. Porque nós habituámos-nos que celebrar é, por exemplo, celebrar o dia do casamento, o dia dos namorados, o Natal, a Páscoa, o aniversário, não é? Mas não é só isso. Porque acabamos por não beneficiar quando, na realidade, nós apenas esperamos por um dia para celebrar. Quer dizer, durante o ano é chapada na mulher. No dia de casamento leva a jantar fora. Que conversa é essa? Não é? No dia dos namorados, toma lá um anel. E durante o resto do ano, levas com o rolo da massa. Então, mas... Não é verdade? Há pessoal que se... Porquê? Porque é a mesma coisa, deixem-me falar convosco, posso falar convosco, é a mesma coisa de que esperar um ano inteiro pela conferência do Desafio Jovem para celebrar, quando nós devemos celebrar Jesus todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Porque quem muda não é Ele, somos nós que mudamos, porque Ele é o mesmo quando? Ontem, hoje e eternamente. Eu queria ir convosco até a Êxodo, capítulo 5 e verso 1. E nós hoje vamos ter surpresas aqui. E vamos ter surpresas, sabem porquê? Porque o Espírito do Senhor está aqui. Não é porque eu estou aqui. É porque o Espírito do Senhor está aqui. E porque eu no meu íntimo, no âmago do meu ser, eu anseio que Deus me surpreenda mais uma vez. Sabe que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Deus até nem está preocupado que nós já vivamos na expectativa que Ele nos vai surpreender. Ou seja, quase que às vezes nem é bem surpresa. Porquê? Porque Ele está connosco em todo o tempo. Eu não te deixarei, nem te... Diga lá comigo, não te deixarei, nem te... Amém. Ele está contigo todos os dias. Êxodo 5.1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo. Nós temos que nos situar rapidamente. Ouçam, Faraó era nada mais, nada menos que o imperador, talvez, do maior império do momento. Os hebreus tinham sorte em viver porque a situação deles estava confinada a apenas uma coisa. Eles eram escravos. Não tinham direito a nada. Pois não. E eles chegam a Arão e Moisés... Faraó, lá com aqueles salamaleques todos, e deitados, e não sei o quê, rebebeu, pardais ao ninho, e tal, e coisa. E de repente, Faraó, viemos aqui para uma coisa. Mas é para quê? Deus disse-nos para te dizer que Ele quer que nós, os hebreus, tenhamos umas férias de andar a construir para aí pirâmides a torto e a direito, e irmos até ao deserto fazer-lhe uma festa. Vocês estão a ver o filme, não estão? Mas o que é isto? Estes fulanos nem merecem a comida que comem, nem a água que bebem. E vêm para aqui com reivindicações. Mas quem é que lhes meteu isto na cabeça? Mas isto é para aqui um 25 de Abril ou é o quê? Mas agora temos aqui a CGTP no Rio Nilo, ou quê? Vocês, nós não vamos ler, mas logo a seguir, sabes o que é que diz? O Faraó diz: não há cá férias para ninguém. Vocês são, vocês para quererem festa e brincadeira é porque o trabalho é pouco. Por isso, a partir de agora, levam mais trabalho em cima. Aguentem-se aí que vocês querem trabalho. Já faz lembrar aqueles homens à moda antiga? Ora, ora! Põe a mesa no quintal que hoje vamos almoçar fora. Há uma certa terra que eu não vou dizer porque depois levo na cachola, mas há uma certa terrinha que se conta que havia lá um certo homem que de vez em quando dizia para a mulher: mulher, prepara-te que hoje vamos até Lisboa. E a mulher até que... 1, 2, 3, acabou o prazo. Fica para a próxima. E chama-se isto mentalidade de faraó. Isto é mentalidade de faraó. O quê? Férias? Passeata? Festa? Não, não é festa para ninguém. Levas é mais trabalho em cima. Mas eu estive a ver esta festa. Vão lá depois, se quiserem, ao hebraico. Eu hoje estou numa de hebraico e grego. Vou-me ver grego daqui a bocado, mas não há crise. É a palavra Chagag. Chagag. Esta palavra Chagag é uma festa, mas não é uma festa qualquer. Houve. Sabes o que é que eles queriam fazer para o deserto? Bem, era cá um destes carnavais, que não era brincadeira. A palavra Chagag é uma festa que inclui danças, gritaria, cânticos, grande vozeirão, barulho, bailarico. Oh, meus amigos, chegar ao pé do faraó e dizer: faraó, queremos fazer um Chagag. Chagag? Já andam-se a cansar que o trabalho é muito e agora querem dar, querem abanar o capacete. Para o deserto, ainda por cima, que vocês sabem que é muito mais fácil dançar aqui em cima do que na areia. No deserto. Pois é, meus amigos. Meus queridos irmãos. Quando Deus fala, é bom que os faraóses, é bom que os doutores e senhores e donos e patrões e quem manda e quem pode e quem isto e quem aquilo, perceba que Deus, quando fala, não fala para passar tempo. Ok? Deus nem passa nem perde tempo. Apesar do Senhor ser o dono da eternidade, Ele usa cada minuto e cada segundo com propósito. Há um propósito profético. E quando eu digo profético, sabe o que é que eu quero dizer com isto? Não é porque é moderno falar em profecia, não. É porque a palavra do Senhor é o espírito da profecia. Ok? E vocês ficam sabendo que aquilo que Deus quer fazer convosco não tem a ver apenas com o dia de hoje. Tem a ver com a eternidade. Amém? A celebração. E vocês podem dizer: mas que motivos tenho eu para celebrar? Onde é que eu tenho motivos para celebrar? Se as coisas não estão bem em casa, não estão bem no emprego, não estão bem na saúde, não estão bem na igreja, não estão bem na minha vida, eu não tenho pensamentos que não me prestam, que não servem. O meu passado persegue-me, mas é para me destruir. Onde é que há prazer? Onde é que há vontade? Onde é que há desejo? Onde é que há ânimo? Deixem-me dizer-vos uma coisa. À medida que os anos estão passando, à medida que a vida vai correndo, em todos nós e em mim também, começa a pesar, os anos começam a pesar, as experiências, as circunstâncias, as situações, as vozes que tu e eu ouvimos, começam a pesar, e a vontade de rir, e a vontade de louvar, e a vontade de fazer festa, a vontade de pular, de louvar, de celebrar a Deus, começa a ficar cada vez menor. Queres saber um sintoma? Queres saber um sintoma? É simples. Analisa-te a ti próprio. E diz-me se é verdade ou não que tem acontecido uma ou outra vez nos últimos tempos da tua vida em que tu criticas pessoas por se manifestarem desta ou daquela maneira de formas que tu próprio te manifestaste no passado. Isto é um sintoma. Um dos sintomas é quando nós começamos a criticar os outros daquilo que nós próprios fizemos. Daquilo que nós próprios fomos. Até mesmo da velha vida. Percebe-se. Percebe-se quando um homem ou uma mulher de Deus começa a fraquejar na fé, no ministério, na dinâmica. Quando ele começa a criticar aqueles que são menos do que aquilo que ele próprio já foi. É verdade. Eu lembro-me. Aconteceu comigo. A razão porque eu entrei no desafio jovem, sabem porquê que foi? Foi porque Deus me tinha liberto de uma vida de miséria, de desgraça, de sujidade, de porcaria autêntica, de nojo mesmo. E salvou-me, transformou-me, libertou-me e eu comecei a servir a Deus. Comecei a servir a Deus. As palavras torpes da minha boca deixaram de existir, os pensamentos sujos deixaram de existir, comecei a ter um comportamento à crente, à Betinho, a vocês quiserem chamar. E um dia, quando ia passar pelo Rocio, no Rocio mesmo, aqui, no Rocio, vinha de uma campanha de evangelização todo cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, porque sou salvo. Ia passar, e vejo uma cheia de hippies, gadelhudos, deitados no chão, porcos, sujos, a fumar umas grandes ganzas, mesmo ali encostados à estátua do Dom Pedro. E eu digo assim, epá, mas que pouca, disse para mim, olhei para, que pouca vergonha, veja lá, isto é que é o cartão de visita que Portugal tem para os turistas. E virei logo as costas, e lá vou eu, aleluia, ainda bem que não sou isto, ainda bem que não tem nada a ver com isto, ainda bem que eu não sou. E hoje a vocês, isto é mesmo verídico, eu ouvi uma voz. Não foi um sonho, uma visão. Eu ouvi uma voz atrás de mim a dizer, já te esqueceste o que é que tu foste. E eu olhei para trás e vi que não estava ninguém ao pé de mim. E eu saí do lugar, aliás, voltei para onde estava e fiquei ali, à volta de meia hora, a olhar para cada um daqueles rapazes e raparigas deitados no chão e a ver na cara deles a minha cara. Afinal de contas, eu não era nada melhor do que eles, se não fosse a graça de Deus. Amém? E meia dúzia de meses depois, eu estava a dirigir o centro em Fanhões. E estava a trabalhar no Desafio Jovem. Percebem? Nós podemos sonhar com o futuro. Mas vamos sonhar com o quê? O que é que... Ouçam uma coisa. Por que razão é que hoje, homens brilhantes, de mentes brilhantes, de capacidade extraordinária de gestão e administração, eles estão a falar sobre isso. Eles estão a falar sobre celebrar o futuro. Sabem porquê? Porque hoje em dia, no mundo inteiro, há um grande ponto de interrogação acerca do futuro. Alô? As pessoas têm medo do futuro. Os governantes têm medo do futuro. Os grandes financeiros do mundo têm medo do futuro. Os grandes pensadores, os grandes oradores do mundo inteiro têm medo do futuro. As pessoas vivem com receio. O que é que pode vir aí? O que é que pode acontecer amanhã? E vocês sabem o que é que quando há dúvidas quanto ao futuro, sabe o que é que acontece? Para o quê? Para tudo. Para o investimento. As pessoas têm medo de investir porque têm medo do futuro. Então não investem. Para o investimento, a economia para. É por isso que está da maneira que as coisas estão. Percebem? Os juros começam a subir por aí fora. Não há capital. Não há poder de compra. Porquê? Porque não há investimento. Começa a haver desemprego. Não é o que vocês estão a ver. E as pessoas começam a pensar, na igreja é a mesma coisa. Os crentes começam com medo do futuro, já não dão, já não participam, já não trabalham, já não, primeiro estão as horas extraordinárias, primeiro está mais um part-time para ver se a gente consegue pagar as contas lá da casa, primeiro estão as coisas, primeiro isso, primeiro. Eu ouço pais dizerem, pastor, tenha lá calma, porque se todos vão servir a Deus, então vai tudo para cima do púlpito, não fica cá ninguém. Eu acho que nós não temos que ter medo. Tomara eu que os meus 6 filhos servissem todos a Deus full time. Percebem? Há medos. E como há medos, não há segurança para haver compromisso. Estão-me a fazer entender? Percebem? Não há segurança, a pessoa tem receio de assumir compromissos. Olha, porquê é que há cada vez mais gente a juntar-se e menos a casar-se? Porque não querem assumir compromissos. Percebem? Ouçam, a semana passada o Banco de Portugal diz que aumentou não sei quantos por cento os cheques carecas. Os cheques, o crédito mal parado, aumentou não sei quantos. As pessoas não têm dinheiro, olha, aguente-se. Montes de gente que arrenda casas não paga. Quem tem os senhorios tem montes de medo de alugar as casas porque já sabem, estragam-lhes a casa e ainda não pagam a renda por cima. Não pagam a eletricidade, não pagam o gás. As pessoas vivem com medo. E isto entra dentro da igreja. Aqui há tempos eu estava com o pastor João, com uma reunião de vários pastores, e um dos pastores conhecidíssimo na nossa nação, com uma bela igreja, um povo maravilhoso, que é mesmo bom povo, eu conheço aquela gente há muitos anos e posso dizer que é povo extraordinário, ele estava a dizer, estamos com uma crise horrível, andamos sempre com os salários em atraso, porque o povo está lá, a igreja está cheia, mas o povo não se chega à frente. Não é que o povo é mau, entendam, percebem? Não estou aqui nada a mandar pedras, não estou. O povo é bom. O povo é bom, mas há inseguranças, há receios, há medos. Percebem? E depois o que é que acontece? As escolas bíblicas, algumas já fecharam, e outras é balões de soro, com ofertas disto e ofertas daquilo. Porquê? Porque as pessoas acabam a escola bíblica, têm um canudo, mas não têm ministério, porque não há quem possa. Percebe? O voluntariado cada vez é menor. Pessoas para dar a sua vida. Percebe? O desafio jovem sempre foi conhecido ao longo de 30 anos como um local perigoso para quem é honesto e para quem é sincero diante de Deus. A conferência do desafio jovem, para quem é honesto e sincero diante de Deus, é muito perigoso. Porque normalmente quem é honesto e sincero diante de Deus é sensível à voz de Deus. E depois leva cada recado. Amém? Alô? Vocês têm medo de que Deus vos fale? Têm? Têm medo que Deus vos peça tudo? Ou vocês estão prontos se for para fazer um chagag, algures? Tipo uma rave evangélica. Que tal? Vocês querem... Posso? Estou à vontade convosco, não estou? É assim, será que nós hoje queremos mesmo dar chance a Deus de modo a dizer, Deus, o que for, como for, eu preciso é que tu marques a minha vida hoje. Eu quero celebrar o futuro hoje. Por um lado, celebra o futuro quem tem passado. Por outro, celebra o futuro quem é marcado. Amém? Ainda hoje, eu lembro-me das marcas que Deus fez na minha vida quando eu ainda era tenrinho na fé. Tenrinho. Isto de servir a Deus, sabe como é que começou? A primeira vez que eu servi mesmo a Deus naquela Eu acho que é Deus que é mesmo que o sirva. Sabem como é que foi? Eu vou dizer-vos. Eu estava na tropa em Moçambique. Converti-me lá na tropa, no batalhão de caçadores paraquedistas número 31. Mas eu não era paraquedista. Sou maluco, mas não sou tanto. Acho que já me conseguia mandar de um primeiro andar. Mas de cima de um avião, quer dizer, maluco, entre aspas, hein? Porque eu acho que são homens e mulheres de coragem. Calma, não é... Havia lá alguns malucos, mas eu acho que também... Bem, está-me aquilo. No meio da guerra também, não era? Mas eu mesmo não sendo paraquedista, quando me converti, o segundo comandante, que era um homem, esse é que sinceramente não tinha os bem medidos, o que é que ele fez? Ai, você agora anda nessa coisa da religião, então vai para o mato, que é para aprender. E mandou-me para o mato, fui para a Moeda, para a Tete, sei lá para onde... E quando fui para Tete, havia um rapaz que me tinha falado de Jesus, que ele tinha evangelizado um rapaz em Tete. E disse para mim, olha, tu vais levar este pacote de folhetos, folhetos da igreja, de evangelismo, vais levar este pacote e vais chegar lá à base aérea de Tete, vais encontrar o fulano tal assim assim, vais procurá-lo e vais-lhe entregar, porque isto é para ele levar ao hospital militar, para entregar ao pessoal que lá está, os feridos que lá estão, não sei quanto. E eu choquei, bora lá. Eu era crente há muito pouco tempo, meses. E logo toca de pegar naquilo e vou eu. Quando chego até, te procurei. Onde eu estava, puseram-nos lá numas tendas de campanha, lá para o pé dos aviões, mas eu fui lá às camaratas, perguntei lá pelo fulano e lá o encontrei. Encontrei-o e toca de falar com ele e disse, olha, fulano tal mandou-me isto que é para entregar e tal, que é para levar para entregar ao pessoal no hospital militar lá em Tete e não sei. Ah, está bom, fixe, tal, bacana e tal, meu e coisa e tal, um grande abraço. Eu, pronto, fiz o meu papel e voltei para a minha tendazita, que eu para estar à noite a ler a Bíblia tinha uma garrafa de Coca-Cola, que era aquilo, cheia de petróleo, com uma corda a fazer de pavio. Ouça, mas a adrenalina era tanta. Ei, caneco! Estou-te a dizer. Ei, mas é que eu. Porquê? Porque um dia eu estava a sonhar, estava a falar em línguas, e que estava a pregar, e que via doentes a ser curados. E eu comecei em voz alta a falar línguas e a gritar. E os fulanos acordaram-me. Para lá com isso que a gente quer dormir. E então eu pedi lá ao capitão para ficar sozinho numa tenda mais pequena à parte. Sozinho. E então para ler a Bíblia e tal... Com aquele, bem, no dia a seguir, gozaram-me tanto, tanto, tanto, tanto, João Martins, tanto. Sabes porquê? Eu sabia lá. Aquele pavio, mas eu podia ter morrido. Encheu a tenda de fumo. De manhã, quando eu saí cá para fora, estava todo preto. Eles, quando me viram, só com os olhinhos brancos, todo preto. Apanharam um susto. Podia ter morrido. Mas eu queria estar com Jesus. Amém. Estar com Jesus era a coisa mais espetacular da vida. E então, peguei em mim e fui dar uma grande... Fui tomar banho. Só que em vez de ir logo direto às casas de banho, às camaratas, não. Para ter o meu tempo devocional, fui dar uma grande curva. Fui lá, e também não conhecia aquilo, mas dá-me uma grande curva. Mas uma grande curva mesmo. Um quilómetro. Isto é verdade. De repente, enquanto lá ao fundo da pista do avião, um bidão, olhei para dentro do bidão, sabe o que é que lá estava? Os folhetos. Isto é verdade, tal e qual. Estou-me a lembrar disto. Caneco. Isto é que houve. Eu celebro hoje por aquilo que aconteceu no passado. Percebem? É por isso que vocês... Ele é assim um bocado estranho, é assim um bocado... É por essas coisas... Por essas e por outras. Ok? que aconteceram na minha vida ao longo dos anos, que marcaram a minha vida de tal forma que eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu acredito que Deus é poderoso para continuar a sua obra. Aleluia! Ele é poderoso para continuar a sua obra. E diante de Deus, e de todos vós, diante de Deus, e Deus sabe o que eu estou a dizer, diante de Deus e de todos vós, eu tenho esta plena certeza, sempre a tive, ao longo destes 36 anos que eu recebi Jesus, sempre tive esta certeza: se Deus faz comigo, mais depressa faz com os outros. Porque nunca reconheci em mim mesmo. Pergunto porquê até, Deus, mas porquê eu? Porquê se há gente tão boa, com tanta capacidade, muito mais inteligente, com muito mais sabedoria, porquê? Por isso eu tenho a certeza, Deus quer usar homens e mulheres que estão aqui hoje para fazer uma mudança nesta nação. Nós temos que parar de ter cultos e começar a ter chagados. Temos que parar de termos sermões e termos festas ao Senhor. Temos que parar de ter escalas, de ter tradições, de ter liturgia e passarmos verdadeiramente para ir para onde Deus quer, nem que seja no meio do deserto, onde ninguém quer ir, onde ninguém nos quer acompanhar, onde ninguém quer estar ao pé de nós, mas aí fazermos festa ao Senhor, porque Ele é digno, e Ele é digno, e Ele é digno. Glória ao Seu Santo Nome. Aleluia! Nós nunca, deixem-me dizer-vos uma coisa, nós nunca vamos atrair pessoas à igreja com a nossa liturgia, com as nossas boas palavras, com a nossa sabedoria, com a nossa capacidade. Não, terá ser que ter que ser sempre Cristo levantado, porque Ele disse: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Temos que levantar Jesus. Percebem? Sabe o que é? Chagaga, é isso mesmo. Chagag não é quando está tudo a correr bem, é quando está tudo a correr mal. Porque o que é isso? O que é isso? Louvar a Deus, saltar e pular, porque fui aumentado, casei com uma fulana rica e tudo, e tenho o melhor da vida. Olha, olha. Qualquer um faz isso. Agora, quando o vento é contrário, percebes? Quando o vento é contrário, quando parece que estamos no vértice, vocês nunca sentiram isso? No vértice em que, para que lado é que isto vai tombar? É nessas alturas que é de celebrar a Deus, porque é nessas alturas mesmo que Deus se mostra a Deus. Se queres conhecer Deus, não é no meio do maralhal, é no deserto. No deserto da vida, na situação difícil. Eu hoje estava a dizer a alguém, e digo mesmo diante de Deus, pá, vocês não tenham dúvida, digo mesmo diante de Deus, eu aconselho muita gente, mas mesmo muita gente, da minha igreja, fora da minha igreja, fora do ministério, dentro do ministério, pá, e para ali, para lá, mais velhos, mais novos, mulheres, homens, crianças, e ficam sabendo uma coisa: o sofrimento das pessoas, o sofrimento das pessoas é tão estranho dizer isto, mas o sofrimento das pessoas tem sido o meu maior professor. Eu que sou e o que sei, eu devo às pessoas. É por isso que eu não consigo viver sem pessoas. O que sou e o que sei, devo a pessoas. Foram pessoas, alguns deles que sem saber ler nem escrever, me ensinaram a mim o que é ser pastor, o que é ser conselheiro. Percebem? Eu percebo isto tão claro. Eu só gostaria que o Senhor, na sua misericórdia, falasse convosco como tem falado comigo, porque eu sinto isto tão claro, tão nítido. que nós estamos a viver num vértice, obrigatoriamente, entendam-me isto, queridos irmãos, obrigatoriamente vai haver uma mudança nesta nação. Obrigatoriamente vai haver uma mudança na tua vida. Tu não tens hipótese de fugir. Ouviste? É que não tens mesmo hipótese de fugir. E ficas a saber. Ou cais para um lado, ou cais para o outro. Tu não vais continuar na corda bamba, porque também aí há limite. Não vais conseguir continuar na corda bamba. Vai chegar uma altura ou que tu cais para um lado ou tu cais para o outro. E eu quero te dizer, a melhor maneira de cair para o lugar certo é começar a celebrá-lo, porque isso também é profecia. Profecia não é só falar, é viver acima de tudo. Se queres viver uma profecia, faz aquilo que a palavra de Deus diz. Celebrai ao Senhor. Amém. A razão porque as pessoas hoje não celebram é porque se esqueceram daquilo que Deus fez. Alô? Tu lembras quantas vezes tu encontras na Bíblia, quantas vezes, desde o princípio até ao fim, Deus a dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas para que é isso repetir tanta vez isso? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, mas é necessário dizer isso a toda hora? Eu sou o Senhor que te fez passar pelo Mar Vermelho, mas, epá, mas a pessoa não come assim tanto queijo que não se lembre disso. Mas na realidade é que as pessoas estão esquecidas, João Martins. E quando a pessoa esquece, de onde saiu, é muito provável lá voltar. Olha, pessoal que está no programa, ok? Ainda vocês usavam fraldas, já eu ajudava drogados. Deixem-me dizer-vos uma coisa. 99% do pessoal que faz o programa deixa as drogas e volta lá outra vez. Sabem porquê? Esqueceram-se de onde saíram. É normal. Esqueceram-se de onde saíram. Acham que já não há hipótese de voltar atrás. Quando tu achas que já não há hipótese de voltar atrás, já estás a caminho de lá. Ouviste? Pessoas que receberam chamada de Deus neste lugar há anos atrás e que ainda não conseguiram dar o salto para o lado de lá, é por uma razão simples, porque chega à segunda-feira depois da conferência e já se esqueceram do que aconteceu na semana passada, porque foram de férias e na praia a conferência é outra. Ou não? A celebração é outra. Porque celebrar é também trazer à memória. A palavra que muitas vezes é usada no Novo Testamento para falar disso é a palavra anamnese, que os psicólogos e os médicos sabem o que é. Anamnese é trazer à memória tudo, tudo. Quando é que a pessoa nasceu, quem é o pai, quem é a mãe, quem é isto, quem é aquilo, o que é que fez, o que é que não fez, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Amém? Mas amanhã a gente fala disso. Cada coisa no seu tempo. Trazer à memória. Amém? Nós conseguimos celebrar o futuro quando trazemos à memória quão bom tem sido o Senhor para connosco hoje. Olha, antes de terminar, que eu não, a gente vamos celebrar esta noite ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena? Ontem eu vim à frente quando o pastor Vítor pregou e ele fez o convite, porque eu tenho, ouça, Mas é assim, mas é assim, mas o homem há 30 anos que é pregador, há 36 anos que é crente, é o pastor Leonídio, é o cantor, é o fadista, o homem, não é palhaço, mas faz tudo, o homem, oxe. É verdade, ainda ontem, sabe o que é que me aconteceu? Ontem quis limpar o poço, lá na quinta onde nós estamos, quis limpar o poço, só que a entrada do poço, aquilo só tem para aí 30 centímetros por 60 ou menos. E eu meti lá uma escada e toca de começar a descer a escada. Direito, encolhi. Quando chegou aqui, já não foi mais para baixo. Olha, João, isto é mesmo verdade. Não foi mais para baixo. E eu assim, epa, claro, começou-me a doer aqui o externo, e eu, não vou, mas é para cima. Só quando eu vou para cima, levanto o pé, para ir para o degrau de cima, também a anca não ia para cima. E agora nem para cima, nem para baixo. Disse, não, espera aí, já sei o que é que vou fazer. Vocês sabem que eu, antes de crente, fui estivador. Sacas de 100 quilos era só comigo. Ah, pego e toca de fazer flexões. Só que eu, quando era estivador, pesava 70 e tal quilos. Quem é que diz que vem para cima? Eu vejo. E eu fazia uma força, eu estava com medo. Porque se largasse as mãos, ia por ali, então é que ficava ali entalado. E só os bombeiros sarrando daquilo tudo. Então lá comecei a gritar, lá vieram dois dos meus cooperadores e içaram-me, literalmente, assim, para eu conseguir sair. Mas olha, não isto para dizer o quê? Não tenho medo nenhum, não tenho vergonha nenhuma. Quando é preciso agarrar-me à ferrugem, agarro-me. Quando é preciso servir, dar serventia à pedreira ou qualquer outra coisa... Qual é o problema? Mas qual é o problema? O apóstolo Paulo não dizia, estas mãozinhas me serviram também, não foi? O que ele diz? Porque é que não há de servir hoje? Por que razão é que nós, para servir a Deus, tem que ser com tudo? Não podemos fazer, não. O que é que vocês acham? A questão é que se tu estás disposto a fazer da tua vida um instrumento de celebração ao Senhor... Eu não toco viola, até para casa até toco, mas só sei 3 tons. Ouça, eu não toco piano, mas gostava. Canto umas coisinhas e é de vez em quando, porque já começo a desafinar muito. Mas eu quero dizer-vos uma coisa. O meu desejo é ser instrumento de celebração a Deus. Que a minha vida possa tocar, possa produzir som que... glorifica Deus e alegra os outros à minha volta. Amém? Amém? O que é que tu estás pronto a fazer? Eu tenho um recado de Deus para algumas pessoas aqui, que não são assim tão poucas quanto isso, porque o Senhor agora vai-vos trocar as voltas. Salmo 42. E nós vamos celebrar ao Senhor. Salmo 42, verso 1, até o verso 4. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, porquanto se me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão dos que faziam literalmente shagag. Festejavam. Salmista. O salmista lembrava-se dos dias do shagag. E tinha desejo que acontecessem outra vez. Onde ele podia derramar a sua alma perante o Senhor. Onde ele podia não se importar se vinha com efod de linho, se vinha de calças de ganga, não, se a mulher gostava ou não gostava, se o pai ou a mãe gostava ou não gostava. Ele bailava, ele fazia shagag diante da presença do Senhor. Lembram-se, Davi fez isso. Shagag. É a mesma palavra. Percebem? Estás a compreender? Estás a compreender? As pessoas têm muita dificuldade em perceber isto. Mas a palavra de Deus diz: se no dia da angústia tu afrouxares, a tua força será pequena. Eu descobri isto em mim e dou glória a Deus e gostaria de transmitir a vocês. Eu tenho tido dias e momentos na minha vida, Pastor João, mais um ou dois ou três, poucos, sabem que tem havido situações mesmo esquisitas, pá, mesmo diabólicas, para destruir a minha vida, para destruir, mas literalmente, eu já estive perto de morrer mais do que uma vez. Já me ameaçaram de morte mais de uma vez. Já me ameaçaram de destruição e tudo. É verdade. Estava no princípio do desafio jovem, quando um dia eu tive que pôr alguém a mexer, porque levou para lá uma garrafa de Constantino e aquilo foi para lá uma torada que não foi brincadeira. Tudo bêbado. Pessoal do programa, tudo a mamar no Constantino. Imagina. Pá, eu peguei no fulano e disse assim: olha, põe-te a mexer. Passado dias, desapareceu a minha carteira com documentos e tudo que estava na carrinha. E durante a noite, eu tive um sonho, vi o fulano a ir lá dentro e sacar-me a carteira. E cheguei ao pé de uma irmã nossa, que é pastora agora, e que cheguei junto dela: irmã Emília, eu tive um sonho assim, assim, assim, assim, acerca da carteira. E ela disse para mim: irmão Leonido, é esse mesmo. Porque eu tive o mesmo sonho. É a confirmação. Eu sonhei a mesma coisa. E eu, na altura, era o pastor Lucas da Silva, que era o presidente do Desafio Jovem, e disse: olha, Lucas, aconteceu assim, assim, assim, assim. Deixa estar isso comigo. O pastor Lucas foi-te ao pé dele: olha, dá cá a carteira que já sabemos que foste tu. Hã? Eu? Hã? Mas é, foste tu, já sabe, dá cá a carteira. Ele deu a carteira e disse: mas é a vida dele, está em coisa. Está aqui, olha. E mostrou-lhe uma pistola. Está aqui. E o pastor Lucas disse: olha, Leonídio, põe-te a pau com ele, que ele tem uma pistola e diz que quer-te dar cabo do céu. Eu também era, naquela altura, o diretor, o responsável do Café Convívio, e fui lá a Marcos da Silva. E quando vejo no Almirante Reis, vejo o fulano, ao longe. E eu disse: bem, das duas, uma. Ou pir-me, ou não me piro. Mas naquela altura, ouça, naquela altura também, tá. Eu fui, dei a volta e apareci por trás dele. Apareci por trás dele, dei-lhe uma palmada. Então, pá, estás bom? Ele virou-se. Só, olha, é para saber de uma, que saibas disto, olha. Nem tenho medo de ti, nem da tua pistola. Sabes porquê? Porque se eu morrer, Deus vai cuidar de mim, porque eu sei para onde vou. E ele, de certeza, vai cuidar da melhor da minha mulher, dos meus filhos, do que eu. Por isso está tudo seguro. O único desgraçado que fica és tu. E ele: você pôs-me na rua. Pois claro que pôs na rua. Então tu pensas que eu estou ali a dar a minha vida para quê? Aquilo é a tasca do Joel ou quê? Então, da Joana? Pode ser. Amém? Hoje só uma coisa. Na altura, o salmista, ele estava a viver uma realidade. A realidade era que no seu íntimo havia angústia, havia tristeza, havia lágrimas, havia desejo de tudo, de fugir. Mas ao mesmo tempo havia uma recordação. Na sua memória havia uma recordação. Os tempos de Chagag. Alguém se lembra de tempos de Chagag nas conferências de Desafio Jovem? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Alguém aqui é capaz de dizer, ou como cantar, o Senhor marchando está e vem com seu exército. Lembram-se disso? Vocês lembram-se? Lembram-se? Chagag! Será que esta noite nós estamos prontos para fazer chagag a Deus? Para louvar o Senhor, para bendizer, para o engrandecer. Mas não temos vergonha de nada, nem de ninguém, mas para que o seu nome seja exaltado. Porque se há alguém aqui esta noite que merece honra e glória e louvor, é Ele! É Ele! É Ele! Bendito seja o seu nome! Bendito seja o seu nome! Aleluia! Louvai ao Deus Todo-Poderoso! Louvai ao Cordeiro! Louvai ao Cordeiro! Bendizei o seu nome, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém! Amém! Sabe o que é que a palavra diz aos hebreus? Saiamos fora do arraial e vamos fazer festa ao Senhor. Amém! Porque o próprio Jesus foi fora do arraial que Ele morreu. Não foi lá dentro da cidade, foi fora dos muros da cidade. Vamos sair fora. Sabe o que quer dizer isto? Fora do arraial, nos nossos dias. Vamos sair fora da casca. Já chega. Já para aí uma carregada de galinhas chocas dentro do ovo, que nunca mais saem cá para fora. Tu nunca vais dar fruto dentro do ovo. Tu tens que deixar de ser ovo se queres dar fruto na tua vida. É cómodo ser ovo. É cómodo. Estamos ali no quentinho. É cómodo, no quentinho, com o rabinho da galinha ali em cima. Não precisamos de comer, não precisamos trabalhar, não precisamos fazer mais nada. Mas é verdade. A maior parte dos cristãos hoje em dia não saem da igreja. À segunda-feira é a reunião disto. À terça é a reunião daquilo. À quarta é do aquele outro. E depois, à quinta, é o estudo bíblico. E depois, à sexta, é a oração. Ao sábado é a reunião dos jovens. Ao domingo de manhã é mais a escola de casa. É tudo ali dentro, tudo dentro do ovo. Ah! É por isso que os cultos começam a ficar frios. O povo está quentinho. No bem bom, mas é frio porque não tem bico cá fora para fazer piu, piu, piu, piu, piu, piu, porque mal ele sai cá para fora. Vocês já viram? Nós lá na quinta temos uns patos. E eu já disse, não tirem os ovos, as patas estão a dar ovos, não tirem, para ver se alguma delas se lembra de ficar lá. Que eu acho que é uma das coisas mais lindas de se ver na natureza. É uma pata, não é? E ver uma dúzia de patinhos pequeninos todos atrás, não é? É uma coisa gira. E onde há espera disso? Porque, e não é só, é giro, porque depois, passados uns meses, eu sei fazer um pato no forno, que é uma delícia. Amém. Compreendem? Vamos sair para fora. Vamos glorificar a Deus. Vamos manifestar o nosso prazer, a nossa gratidão. Percebe? Pá, quando uma celebração... João, vamos lá ver se ainda sou capaz. Há pessoas que pensam que a gente até dorme juntos e tudo, mas não. Por duas razões. É porque, primeiro, ele faz uns barulhos muito estranhos. Quando está a dormir, ele começa... Parece umas coisas muito gêmeas. E depois, porque a minha mulher faz muito melhor companhia que ele. Mas hoje... Então, às vezes, estamos tempos sem nos vermos, mas sempre que nos vemos, celebramos. Pá, um abraço. O próprio abraço é uma celebração, sabia? Não é só, estás bom, como é que vai isso? É uma celebração, pá. Um abraço, passou bem, mas uma coisa que a gente sabe. Há pessoas que dão a mão, aí parece que tiveram, estão com uma, como é que se chama aquilo, uma trombose. Não. Amém. Eu vou dizer-vos uma coisa. Eu aprendi isto. Quem faz o culto somos nós. Quem faz o culto somos nós. Quem é cultuado é Ele. Amém? Ele está lá para presenciar o culto. Mas quem faz somos nós. Quem faz a festa, sabe o que é que o faraó disse? Olha, duas coisas. Eu não conheço esse Deus. Nem tenho prazer em conhecê-lo. Mas a Moisés e Arão conheciam. Mas nós conhecemos e queremos fazer uma grande festa. E não foi a bem, foi a mal, mas a festa foi feita. Alô? Amém? E milhares de anos depois, ainda continuam hoje a celebrar a festa. Percebes? Sabes quantas festas eles faziam, pelo menos, por ano? Três festas em que todo o povo fazia chagag. Três vezes por ano, chagag. Amém? A festa dos tabernáculos, a festa das semanas, a festa dos pães ázimos, que era a Páscoa. Toda era chagag. Eles aproveitavam para fazer chagag. E nós aproveitamos para fazer xarap. Shut up. Para estar calados. Não é que se eu estivesse aí sentado com metade da idade que tenho, como a maior parte de vocês têm, eu já estava aí aos pulos a saltar e a louvar a Deus. Nós vamos fazer chagaga ao Senhor. Esta noite vamos fazer chagaga ao Senhor. E sabes o que é que vais fazer, chagag? Porque tu estás abatida, a tua alma está abatida, tu estás angustiada, a tua vida tem sido uma dificuldade, há lutas, há problemas, há coisas adversas, tu tens receio do dia da manhã, tu tens problemas em relação ao futuro, mas tu queres começar hoje a celebrar o amanhã. É por isso que Jesus não disse, basta a cada futuro o seu mal. Não, é o presente. O futuro não é mal, é o presente. Porque é com o presente que tu constróis o futuro. Ou não? Ou não? Percebes? Por isso eu hoje celebro, porque eu tenho alguma coisa atrás de mim que me empurra para celebrar. E se eu fizer e for obediente hoje, eu vou ter amanhã aquilo que eu hoje celebrei. Eu vou ter amanhã razões para celebrar. Porquê? Porque na minha angústia, o Senhor ouviu o meu clamor. Na minha dor, Ele me tirou do lago, do charco de lodo e pôs os meus pés firmes sobre a rocha. Eu tenho motivos para louvar ao Senhor. Eu tenho razões. Porquê? Porque pode vir perseguição, Carlos. Pode vir perseguição ou não? Pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir problemas. O diabo não quer de maneira alguma que o desafio jovem e que a tua vida sejam instrumentos de Deus nesta nação. E se puder destruir-te, não vai guardar para amanhã, é hoje. O que tu tens que fazer, o que é que tu podes fazer, é simples. É simples. Quando ouvires essas vozes, pá, cuidado, não abras muito a boca. Presta atenção, vê lá o que é que andas a fazer, olha que isso não é bem assim. Quando ouvis essas coisas, responde da mesma maneira que Pedro e João responderam. Olha, julguem vocês a quem é que nós temos que obedecer. Se é a Deus ou se é aos homens. Porque nós não podemos deixar de falar. Nem podemos deixar de fazer chagaga àquilo que temos visto e àquilo que temos ouvido. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém! Começa a louvar a Deus, vá lá! Começa a bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque Ele tem coisas grandes para fazer contigo, porque Ele ainda não desistiu de ti. Oh, quantas vezes tu pensaste em desistir dele, mas ele não desistiu de ti. Quantas vezes tu pensaste em virar as costas, mas ele continuou de braços abertos, porque ficas a saber uma coisa, ele é muito mais teimoso a perseguir-te do que tu a fugir dele. Louvado seja o seu santo nome. Ele é muito mais teimoso a querer levantar-te do que tu a querer esquecer-te e a afundar-te, seja no que for. Ele é muito mais teimoso. Fica sabendo, não estamos aqui por uma questão menor, estamos aqui porque Ele deu a sua vida, aleluia, porque Ele morreu no nosso lugar. É por isso que Jesus dizia: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou, sou eu que de mim mesmo a dou. Porque a cruz nunca foi uma derrota. A cruz é a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Tragada foi a morte na vitória. E a champanhe. Aleluia. Amém. Aleluia. Jesus venceu. Jesus venceu. Por isso vamos celebrar ao Senhor. Vamos fazer chagag. Chagag literalmente é dançar, é pular, é gritar, é festejar uma vitória. A vitória do Calvário. A vitória da cruz. Aleluia. Amém. Por isso, meus queridos irmãos, quando Paulo chegou a Corinto, depois de ter passado por tudo o que passou, a separação de Barnabé, a confusão de ir para a Bitínia, de ir para a Ásia, a prisão em Filipos, a perseguição em Tessalónica e na Bereia, ou a discussão em Atenas. O que é que vocês acham? Ele diz que chega a Corinto em fraqueza, em temor e em grande tremor. E na hora em que ele poderia desistir, o Senhor disse-lhe: não temas, Paulo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Não é hora de fugir, é hora de resistir. Não é hora de desistir, é hora de celebrar, porque eu tenho muita gente, eu tenho muito povo, e ninguém vai lançar mão de ti. Abba, Pai. Abba, Pai, por isso, ou com fraqueza, ou com temor, ou com tremor, ou fosse com o que fosse, o que é certo é que Corinto foi uma das maiores igrejas do Novo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos celebrar a Deus, vamos celebrar ao Senhor. Aleluia! E começa aqui em cima, e começa aqui em cima. Aleluia!